verdade, dizendo com clareza as coisas que virão. Jesus em nossa vida vencerá a falsidade, o mundo que se perde em meio à escuridão. Cheios do Espírito, cheios de Espírito.